Tem agora início Noites de Domingo. Um programa com variedades, entrevistas, música, conversas, participações. Não perca, a partir de agora, Noites de Domingo. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa a primeira, aliás, mais uma edição do nosso Noites de Domingo aqui no nosso canal 1 da Antena Web. A edição de hoje não vai ter, ao contrário daquilo que é habitual, não vai ter nem rubricas, nem momentos assim mais para recordar, enfim. Vai ser uma edição diferente, vai ser uma edição mais musical, ainda assim. Espero contar com a sua presença e com a sua companhia até ao final desta edição. Hoje é domingo, dia 13 de abril de 2014. E vamos hoje, nesta edição, iniciar o nosso programa com os Sweet e a música que dá para o nome de Everything Will Flow. Logo depois, David Bowie com Thursday's Child, James com Just Like Fred Astaire e também Road Rage dos Catatonia. Quatro músicas distintas, mas que marcam uma época mítica, a década de 1990. Hoje vamos muito situar-nos por aí. E vamos até dedicar-nos um bocadinho ao rock, mas para já, é tempo de ficarmos bem. Os Sweet também são rock, não é? Aliás, as bandas que nós vamos seguir hoje, nossa maioria são rock. Vamos ficar com estes quatro temas, são os primeiros da edição de hoje. Os Sweet abrem, enfim, têm entradas de honra com o tema Everything Will Flow. Espero que gostem. É desta forma que se abrem as portas de mais um Noites do Domingo, aqui no canal 1 da Antena Web. Just a lullaby. Wednesday, born I was Thursday's child. Este é o canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. Ouvintes, depois de Road Rage, que foi a música que acabamos de ouvir nesta edição do nosso programa, do nosso espaço radiofónico intitulado Noites de Domingo, e que realmente vai para as Noites de Domingo, não é? Tem esta componente musical, sobretudo, às vezes é certo, para recordar momentos que já teve a Rádio Interweb. E vamos então, ao longo dos tempos, hoje não será um desses casos, mas ao longo dos tempos vamos recordar momentos que marcaram o nosso grupo Antenweb ao longo dos tempos, reforçando também aqui algumas novidades que vão surgindo ao longo do tempo, às vezes até depois da gravação do programa 3 em ponto, e que vamos também poder dar aqui ao longo do tempo. Hoje já é uma missão mais calma, é verdade, uma missão mais calma, mais tranquila e mais musical, por força das circunstâncias. Elas têm, por norma, baladas, mas algumas das músicas fogem à norma, ou seja, são mais mexidas, não é? Por exemplo, música da Lara Fabian, I Will Love Again, que é conhecida por temas como Love by Grace, ou Love Again, ou... enfim, este I Will Love Again. Então, o tema que nós vamos aqui ouvir fez muito sucesso, aliás, no princípio da década de 2000. Lara Fabian com I Will Love Again, e logo depois vamos ficar com um outro tema de uma cantora que também é conhecida pelas baladas, mas que aqui lhe dá em força numa remix, música Non C'è, da cantora Laura Pausini, também Celine Dion. É dessas coisas, e Trouble Night é a referida exceção à regra. Ora, vamos ficar também com um outro tema que, enfim, que igual também espero que gostem, E esse, enfim, é um intermédio. Enfim, ela tem músicas mais mexidas, outras nem tanto, mas Cyndi Lauper é uma artista talvez mais mesmo para as baladas. Não sei. Bom, o que interessa mesmo é que eu estou-me aqui a pegar nos temas Time After Time ou até Non Three Colors, mas Girls Just To Have Fun é uma música bem mexida, não é? Nada tem a ver com baladas. Vamos conferir só as próximas 4 desta edição do nosso programa, que dá pelo nome de, imagine só, Noites de Domingo. Parece que não é original, e não é, não é um nome realmente muito pomposo, mas a ideia é que seja simples para que o ouvinte sinta assim mesmo, em casa. E agora sim vamos à música I Will Love Again, de Lara Fabian. Did I ever tell you how you live in me? Every waking moment, even in my dreams. And if all the talk is crazy and you don't know what I mean, does it really matter? Just as long as I believe, I will love. Rispondi più al telefono e appendi al filo ogni spazio.

Meus ouvintes, nesta edição do nosso programa, nesta edição do nosso Noites do Domingo, não é? Agora com Boyzone e o Demo Words, que é uma música assim mais calma, Também Chrissy Chapman nos traz Baby Can I Hold You Tonight, os The Course Forgiven, Not Forgotten, e vamos ficar também com uma música que eu acho muito bonita, da Sarah Evans. Sarah Evans? Onde é que eu vou buscar a Sarah Evans? Mas não, não era, não é, também existe, mas não é a Sarah Evans. É a Katie Melua com The Closest Thing. Não sei o que vamos buscar a Sarah Evans. Já agora vamos ouvi-la daqui a pouco, já que falei dela, não é? Mas para já, vão-se mesmo os Boys On com esse mítico tema que se intitula nem mais nem menos que Words. Não é o original deles, mas é uma interpretação muito bem conseguida. Vamos ficar com estes quatro temas e eu volto daqui a pouco. Até já! Smile, a smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone, 'cause that would bring a tear to me. This world has lost its glory. Let's start a brand new story now, my love. In words and dedicate them all to me, and I will give you all my life. I'm here if you should call to me. You think that I don't even mean a single word I say.

life goodbye. As she goes searching for the man long forgiven, but not forgotten. You're forgiven, not forgotten. You're forgiven. Forgotten. How can nothing come standing strong, yet feel the air beneath my feet? How can happiness feel so wrong? How can misery feel so sweet? How can you let me watch you sleep, then break my dreams the way you do? How can I have got in so deep? Closest thing to crazy I have ever been, feeling 22, acting 17. This is the nearest thing to crazy I have ever known. I was never crazy on my. Close to you. já que estamos ouvintes, depois destas quatro músicas, e porque nem tudo é apenas e só calma e coisas do género, vamos até ficar com quatro musiquinhas para dançar. É, pelo menos eu acho que são para dançar e espero que gostem. You Got Arata Music, música dos Capella. Logo depois por vir também Venga Boys com Kiss When the Sun Would Shine, Do com Under Same Sun, aliás, Under Same Sun, e a música Give Me Gotta Give Me, de Nina. São quatro músicas que espero que gostem e que vão então dar esta cor ao nosso Noites de Domingo, mais animada um bocadinho então, com estas músicas para balançar. E é assim que vamos seguindo no nosso programa, no nosso Noites de Domingo, esperando francamente que gostem das músicas que vou escolhendo aqui para vocês, que estão desse lado sintonizados com o canal 1 da Antena Web. Vamos à música então, Capella com You Got to Let the Music. Oh,

Não foi com Nina, mas sim com o Ricky que damos cor a esta edição, porque a Nina canta Tell Me Your Secret, que aliás vamos ouvir agora. Tell Me Your Secret com Nina e os Unlimited Nation com essa música fantástica que dá pelo nome de Move Your Body. E para falar em Move Your Body, vamos ficar com os Eiffel 65 e a música Blue Dabadi e, por fim, uma música que eu acho que tem também muito bom ritmo, La Bionda com Ya Dada. São músicas boas nesta edição do domingo, dia 13 de abril de 2014, do Noite de Domingo, no canal 1 da Antena Web. Quero que saibam, então, ouvinte, que é um prazer enorme estar consigo e depois vou então continuar a fazer companhia aqui mesmo, nesta sua estação, esperando que goste das músicas que vou escolhendo para si, que está desse lado. Vamos lançar então ao som de Nina com a música Tell Me Your Secret, música que me faz recordar, né, outros tempos do programa Noite, do programa Friday Night. Deixa eu falar dele aqui com mais detalhe. Hoje vai ser só na base da música Nina com Tell Me Your Secret. Boa noite.

volta depois desta música cheia de energia, a última das quais de La Bionda, Ya Dada. Agora vamos ficar com Crazy For You, de Martina. É uma voz curiosa que vamos ter aqui a oportunidade de recordar, juntando esta também outras músicas mais do estilo pop. Vou juntar, por exemplo, Jennifer Lopez com Waiting For Tonight. Pode ser, acho que é uma boa música. E depois vou juntar aqui Christina Aguilera com Genie in a Bottle e Melanie C com uma música que eu acho, ela na altura teve o seu impacto, mas depois por acaso é engraçado que eu muito no esquecimento. Chama-se I Turn To You, vamos ouvi-la. E é com estas quatro músicas que vamos caminhando para o final do nosso Noites de Domingo. Já sabem que eu sou o Carlos Bonaparte e espero mesmo contar com a sua presença aqui no Canal 1 da sua Antena Web. Vamos continuar até o final desta emissão? Agora, para começar esta sequência, então, com Martina e o tema Crazy For You. Thank you. waiting for tonight. Waiting for tonight. you know, I know. If you still wanna be with me, baby, there's a price to pay. I'm a cheating, I'm a cheating, I'm gonna be your enemy. If you still wanna be with me, I can make your wish come true. You gotta make a big impression, gotta like what you do. If you still wanna be with me, baby, there's a price to pay. Come on and let me out. Darker than I can understand. malta, auditório, chegamos ao final do nosso programa que se intitula Noites de Domingo. Quero que saibam que foi um prazer enorme estar convosco e poder trazer-vos grandes músicas, momentos que certamente alguns de vós recordaram e de que maneira ao som destas melodias. Talvez outros recordem ao som das melodias que seguem e se chegou até aqui, então ainda bem, valeu a pena. Ou se ainda não sabe disso, vai passar a saber. Zombie, dos The Cranberries, ou Body Moving, dos Fatboy Slim. Também temos aqui à sua disposição Tim Likes Smells Spirit dos Nirvana. E, por exemplo, uma música que eu acho que pode ouvir todos os dias, não é? Porque assim deve ser, Beautiful Day, dos U2. Que seja um dia bonito sempre, todos os dias. É com essa música que fechamos as portas de mais uma edição da nossa Noite de Domingo. Hoje, um bocadinho, enfim, mais despida, portanto, sem música, ali sem recordarmos grandes momentos, sem formarmos grandes coisas, mas, assim, acho que é bom, acho que... Eu, pelo menos, gostei desta sequência musical, espero que o ouvinte também tenha gostado. E já sabem então que para o próximo domingo estamos de volta, igualmente com energia, com empenho. A ideia é mesmo que o ouvinte possa participar deste programa e ter também a sua música aqui a tocar. geral.radiointernoweb@gmail.com, mande a sua mensagem, participe, diga-nos de sua justiça. Vai ser interessante saber o que é que o ouvinte tem para dizer sobre Noite Entre Todos. geral.radioantenaweb@gmail.com, ou se quiser pode ligar para o nosso número 910106983. 910106983. E agora sim vamos à música, ficando com estes quatro temas. Zombie, dos The Cranberries, é o primeiro. Fique bem ouvinte, um forte abraço, muito obrigado pela sua presença e no próximo domingo cá estamos. Até lá!